Eu odeio fila de banco. Quem odeia fila de banco? Fila de banco, nossa. Fila de correio, qualquer merda que tenha fila grande. Fila em geral, mano, quando você odeia fila e mora no Brasil, é a pior merda do mundo. Uma coisa que eu odeio bastante é quando você marca uma parada com a pessoa e a pessoa aparece 2 horas depois, por exemplo. Você marcou 1 hora da tarde e a pessoa aparece às 19. Putz, cara, acontece muito disso. Tem um amigo meu que a gente pode marcar 1 hora, ele sempre chega 3 horas já. Chega 3 horas atrasado em qualquer lugar que a gente marca, é incrível. Pelo menos ele chega, né? Se ele não chegar. Verdade. Vindo esse assunto, cara, uma coisa que eu odeio muito, cara, é esperar, cara. Pior que o cara que demora é o cara que espera, né? Porque, meu irmão, eu geralmente sou muito pontual nas coisas que eu marco, cara. Então me dá muita raiva quando alguém não é pontual em alguma coisa. Tipo, você marcar pra gravar às 11 horas da noite e aparecerem só às 1h30 da manhã, sabe? Eu odeio gente irresponsável. Ô, Kid, você lembra quando você esperou seu pai 5 horas, que você ligou pra ele e ele ainda tava dormindo? Cara, foi uma merda aquilo. Mas depois ele me contou... Aí você tava gravando... Não, pera, deixa eu ver. Aí você tava gravando o vídeo, moleque, caiu do celular. Eu tava gravando o vídeo, mandando pro grupo, só tipo, só passar o tempo, porque eu tava de saco cheio, tava entediado pra caceta aí. Eu sei lá, tava falando, sei lá, de quê? Ah, eu tava falando, pô, vou comer uma batata frita ontem, muito boa e tal. Aí do nada veio um moleque escorregou do meu lado e blá, no chão. Aí fiquei calado assim, e o moleque passou e o moleque caiu lá. Mas tipo, o moleque caiu normalmente ou ele tava fazendo alguma besteira? Não, ele caiu mesmo, então ele pisou em falso ali no cantinho da calçada e caiu. Blá. Ah, mas outra coisa que eu odeio, cara, pagar mico é uma merda, sabe? Tu tá naquela situação em que você quer fazer as coisas bonitas, bem feitas, tal, você quer aparecer bem, e aí do nada acontece uma bela de uma bosta. Cara, eu já tentei desviar de um poste, eu tava muito devagar na bicicleta, eu caí muito feio, o guidão meio que virou assim, eu caí de cara no asfalto, aí tinha gente assim, que era perto do clube de futebol, mano, eu fiquei muito envergonhado, meu Deus do céu. Foi muito ruim. Esses dias eu tava andando na cidade onde minha namorada mora. Tava andando com ela, com os amigos. Aí a gente tava conversando, inclusive se ela tiver vindo, ela vai lembrar. Aí eu tava virando pra trás pra conversar com os amigos. De repente eu viro pra frente e dou de cara com o relógio. Aquele relógio de luz. Mas cara, eu dou uma faceada no relógio, sabe? Eu bato com a cara no relógio. E tipo, eu tava na frente dos amigos dela, assim, todo mundo riu, eu me senti meio mal, meu, que era tudo planejado, e é nóis. Percebemos que o Vitor é exato. Então vamos falar sobre filas. Quem não odeia filas? Eu gosto de fila. Fila é um lugar legal, cara, pra você ficar, puxar o seu Nintendo DS e ficar jogando Pokémon. Eu sou muito pobre, eu não tenho Nintendo DS, então não sei o que, que é isso. Eu já mexi, eu puxo o smartphone e jogo, sei lá, emulador de GBA. Mas mesmo assim, cara, fila de banco é uma droga, cara. Porque, ainda mais banco, banco é aquela coisa desgraçada, né? Que você chega no banco, você não sabe como é que resolve as coisas, né? Você tem que resolver uma coisa, mas você não sabe como é que você tem que fazer, né? Quem que você tem que falar, qual o processo tem que realizar. Eu fui no banco, por exemplo, que eu tinha que cancelar uma conta minha. Aí eu fui num cara lá que me disseram que era o cara com quem eu resolvi o problema. Aí, ok, eu fui no cara pra resolver meu problema tal, e ele, pô, falou, cara, pra gente cancelar a sua conta, você tem que ligar lá pra central tal, pra mandar cancelar a sua conta lá, o seu negócio lá, pá. Eu liguei e tal, tentei ligar 3 vezes, na terceira consegui e tal, tal, a chamada era uma porcaria que tava baixo pra caramba. Aí consegui resolver, voltei no cara, ele falou que tinha o negócio, ainda tinha saldo na minha conta, então tinha que retirar tudo, aí tive que ir lá no caixa retirar o dinheiro pra depois voltar nele, aí ele vai e fala que ele acessa o sistema e que ainda tá o negócio ativo lá, perguntando se eu liguei mesmo pro lugar pra cancelar o troço, aí eu falei que eu liguei mesmo e tal, aí falou que, pô, me passa o teu número aí caso dê um problema aqui, pá, eu passo o número pra ele, ele diz que... Bom, teoricamente cancelou a minha conta depois de 3 horas e meia dentro do banco. Eu espero que tenha cancelado. Cara, é muito ruim essas paradas de banco. Teve uma vez que eu tive que pagar uma conta porque minha mãe falou, pô, Daniel, vai lá e paga as contas. E eu, tá bom, fui lá no banco e tudo mais. Aí eu tenho meio que um medo de banco, sabe? Porque tem aquelas seguranças e é um lugar que todo mundo é muito sério, porque qualquer coisa lá que aconteça, você pode achar que você vai fazer alguma merda, tipo, alguma besteira, tipo, roubar ou alguma coisa assim. Eu tento ser o mais robotizado possível, até no modo de andar, e eu tento ser o mais quieto, pra não demonstrar, tipo, ó, eu tô aqui, provavelmente eu vou roubar vocês, pra nenhum segurança desconfiar de mim e tentar me expulsar de lá ou sair fazendo perguntas. Posso dizer uma coisa, cara? Esse é o momento que estão mais desconfiando de você. Porque o guarda logo olha pra você, vê você com as pernas tremendo lá, andando todo duro. Ele vai, pô, esse cara tá muito nervoso, hein? Esse cara tá muito preocupado. Esse cara vai fazer alguma coisa, vai fazer merda ele. Vou ficar de olho nele. Mano, você nunca assistiu Creed? Mano, você nunca assistiu Creed? Você tem que andar como se tivesse uma arma machucando a sua cintura. Você tem que andar com o dedo no nariz. Aí ninguém... Cara, botou o dedo no nariz. É um momento mais descontraído. Eles vão olhar pra você e vai falar, esse cara não tá vendo nada. Coisa que eu odeio bastante é gente que fala muito. Gente que fala muito. Porra, caralho, você acha que a pessoa... E o pior é que eu falo muito. E eu odeio isso, cara. Quando eu conto uma história, eu não consigo ser objetivo na história, eu tenho que contar tantos detalhes dela. Mas a gente tem, né, uma pessoa que fala muito, sabe que fala muito, inclusive. É, tipo, eu odeio fila de banco. Aí teve um dia que eu tinha que cancelar uma conta. Aí o cara falou que eu tinha que ligar, aí eu liguei 3 vezes. Eu te pergunto, o que isso tem a ver com odiar a fila de banco? A gente não sabe, mas a gente deixa aí pros ouvintes responderem. O meu médico falou pra não considerar a maluca, então a gente deixa. Tá bom. Outra coisa que eu odeio é todos vocês, ah. Muito boa, com essa a gente pode encerrar. Eu amo vocês, a gente te ama, Kid. Também amo vocês. Tá, vamos começar logo essa bagaça aqui. Eu sou o Kid e eu odeio não ter um plano B. Eu sou o Pós-Vito e eu odeio ter que fazer tudo nesse programa. Eu sou o Barão e eu odeio quase tudo nessa vida. Só não odeio você, sua linda. Que? Foi porque tem que terminar a cantada, né, viado? Eu sou o cara novo e eu odeio não ter um plano pra nada. E esse é o Pode Animar? Pera aí. Fala plano A que é melhor. Mas dá no mesmo do que não ter um plano nenhum, cara. Eu sei, eu só zoei mesmo um bagulho. Vai lá, Kid. E esse finalmente é o Pode Animar, o podcast que é pura animação. Haviam 4 amigos que se reuniam para falar sobre coisas divertidas. Até que um dia... surge uma intrigante pergunta entre eles. Ei, galera, o que vocês acham da gente fazer um podcast? Genial. Tanto faz. Legal, vamos nessa. E assim surge o Pod Animar, o podcast que é pura animação. Bom, galera, estamos aqui reunidos para expressar um pouco da ira que contemos em nossos coraçõezinhos pequenos ou grandes, não sei, né? Depende de cada um. É, galera, isso aqui é uma gravação de emergência, uma gravação tipo, deu a louca aqui, perdemos o controle e não sabemos o que fazer. Então resolvemos usar a pauta fria e vamos falar aqui simplesmente, despejar nossa raiva, nosso ódio, nossa ira e falar aqui das animações que nós odiamos. Vamos falar aqui todas as animações que nós detestamos e que não suportamos, e a gente vai falar mal mesmo. Esse programa vai pra deixar todo mundo com um brioco doendo e que se dane. Vamos botar o nosso salame na mesa, né? Porque não pode falar palavrão, pode ter... É mais um programa para expressar os sentimentos que guardamos desde quando éramos crianças com aqueles desenhos péssimos que passavam na nossa TV. Principalmente de quem não tinha televisão a cabo, porque, né, algumas crianças aqui, alguns quando eram crianças eram humildes e não tinham as Jetix e Cartoon Network na televisão. E tinham que acordar de manhã para assistir TV Globinho. Não é assim que você vai chegar no programa, não. Para de puxar saco Mestre, do rosto. Não, cara. Não, cara, que isso? Eu não tinha TV a cabo. Pra mim era TV Globinho, Bob Esponja e outros desenhos aí, e vai, pô. Azar o seu, mano. Eu vou começar aqui falando de um desenho que todo mundo ama e que eu odeio, que tem que ser natural de mim. Eu odeio Cavaleiros do Zodíaco. Meu Deus. Mano, eu comecei, meu tio estava lá assistindo Cavaleiros do Zodíaco, aí tava lá, o cara tava com frio, aí chegou Andrômeda, deu um abracinho nele assim, aí se juntou, aí ficaram todos quietinhos, quentinhos, falando chiclete. Aí eu já tinha meus 6 anos, já era lá muito macho, eu pensei, meu Deus, são todos boiolas, eu nunca mais vou ver isso. Então eu nunca mais vi Cavaleiros do Zodíaco. Caraca, o Barão falou que Cavaleiro do Zodíaco é animação de boiola, todo mundo que assiste dá o brio. Maneiro que o Kira não tá aqui, então eu estou feliz. Galera, temos uma piada aqui, ó. O Kira, ele tá no meio da chamada do Skype aqui enquanto a gente tá gravando, só que o Kira, eu acho que ele tava com muito sono e ele acabou dormindo, então meio que é quase como se ele não tivesse. Mas se ele tivesse acordado mesmo, no momento que o Barão falou que odeia Cavaleiros do Zodíaco, era pra pro Kira mandar o Barão pro Quinto dos Infernos, né? Já que ele não fez isso, a gente tem a absoluta certeza de que o Kira realmente capotou. Eu vou na onda do Barão, falando também dessa coisa de animação que todo mundo ama, e eu vou falar também aqui... De uma que todo mundo ama e eu odeio, que eu acho uma bosta. Meu irmão, eu odeio Naruto. Eu acho Naruto uma merda. Acho uma porcaria, cara. Que essa bosta ambulante aí, cara. Que isso, cara. Todo mundo ama Naruto, cara. Que isso. Naruto, cara, como se fosse a melhor coisa do mundo, cara. Meu irmão, me desculpe, cara, mas Dragon Ball existe. Naruto não é a melhor coisa, não é o melhor anime do mundo. Cara, realmente, Naruto, tipo, não é o melhor do mundo, mas é uma animação que você pode... Tem uma relevância, sabe? Uma história de um garoto triste, cara, olha que perdeu só a família e teve que arcar com os problemas pra salvar uma aldeia Naruto inteira, mano. O moleque Naruto sofreu, tem um problema terrível de roteiro, porque... Eu vou admitir aqui, eu no início eu gostava de Naruto, na primeira fase do Naruto, até um pedacinho do início do Shippuden, eu curtia Naruto. Só que tipo assim, na primeira fase do Naruto, é criado ali um universo de ninjas, tal, de poderes, de clãs e tudo mais, e que você fica curioso em conhecer mais esses os países que tem nesse mundo, nesse universo. É, conhecer as variedades, as diversidades que esses clãs representam nesse mundo, tal. E você vê que o Naruto é o protagonista, só que a trama não é focada apenas nele. Você vê muitos episódios focados em outros personagens do Naruto, da animação. Só que o que acontece é o seguinte, dá um pouquinho do Shippuden, meio que o autor chega e fala, cara, sabe todo esse universo que eu construí, todas essas tribos e clãs que eu criei e que eu tava me aprofundando neles todos sem dar atenção unicamente a esse protagonista chato? Esquece toda essa merda, agora eu vou focar só nesse protagonista e tô cagando pra todos os outros personagens dessa bosta. E você não vai passar a saber de mais nenhum deles, só dessa droga desse louro imbecil. É porque o nome do anime se chama Naruto, e não outros personagens do universo de Naruto. Não é. O nome do bagulho não é cinco países ninjas. O nome do bagulho não é cinco países ninjas. O nome do bagulho é Naruto. Aí eu vou focar em quem? Vou focar em Sasuke. Sasuke, cara. Sasuke. Vou focar na Sakura. Meu irmão, você vê o anime Dragon Ball, você não tá vendo o tempo todo as bolas do dragão em todos os episódios. Você vê? Não, você vê de uma saga inteira, você vê o quê? Cinco episódios aparecem. Mano, é engraçado, a droga das bolas do dragão. Do dragão. Kid, você gosta de... Kid, não, ele fez uma pergunta. Kid, você gosta de ver as bolas do dragão? Cara, não, sinceramente, eu não gosto de ver as bolas do dragão, não, cara. Vimos, o Kid odeia Dragon Ball. É, e ele tá falando de Naruto aí, mas ele não gosta de Dragon Ball. Não, existe a maior diferença, meu irmão. Porque tem uns dragão, cara, que lá, que, pô, fica rodando na madruga lá na linha amarela, mano, que, pô, eu não quero ver a bola deles, não, cara. É, continuando. Você odeia Naruto, né, velho? Eu odeio CDZ. É CDZ, é. É. Cara, pra te falar a real, eu também odeio o Shippuden do Naruto. Tipo, depois que o Naruto ganha os inimigos no poder da amizade, tá ligado? Tipo, no poder da conversa, fica bem bosta mesmo. Porque se você for pensar, quem foi que o Naruto ganhou na porrada? E eu tô falando vilão mesmo. Ele ganhou do bem, pô. Não ganhou, ele foi lá e usou o poder da amizade no bem. Usou o poder da amizade. No Nagato que ele usou. Ele usou o poder da amizade. Ele virou a oitava cauda lá só no poder da amizade, né? Usou o poder da amizade. Ok. Cara, também não pode ser considerado como poder da amizade. Pode ser considerado como poder da persuasão. De convencer a pessoa a alguma coisa. Poder da amizade. Poder de poiola. Gente, eu tô sendo muito. Tô sendo muito. Como é que se fala? Bagulho fobia de gay, né? Como é que é? Eu tô, tipo, muito homofóbico. Desculpa, gays, a gente ama você. Eu tô fazendo coração aqui pros gays, tá? Com a mão. É! Tá uma merda! O que que você odeia, pode, Vitor? Cara, tem uma animação, eu já falei dela aqui. O Rodrigo quase me bateu quando eu falei dela, mas ele vai me bater. Maneiro que você está perto de mim, ele está no meu quarto. Tem uma animação que eu falei aqui que eu odeio e que eu não vejo sentido nenhum. Quem ouviu o programa piloto sabe. Eu estou falando das Trigêmeas. Caraca, velho! Trigêmeas era aquela paradinha que tinha bruxa? É. Que desenho, que desenho. TV Futura, tamo junto. Você também odiava as Trigêmeas, Casa Nova? Pô, cara, não era uma questão de odiar, sabe? Porque era uma parada muito monótona pra mim, era meio chato. E quando eu ia na biblioteca na escola, tinha um livro só baseado naquela bruxinha, tá ligado? Aí eu fiquei meio enjoado de assistir esse troço. Tipo, monótono igual, tipo, 98% das animações daquela época? Exatamente. É, Billy Mandy é bem monótono a princípio, né? Billy Mandy, eu quero ver quem odeia Billy Mandy. Que isso, cara, Billy Mandy, pô, é... É incrível, não tem como odiar aquilo. Falar que odeia Billy... Perdão, fala aí, Casa Nova, fala aí. Pô, não tem como, cara, odiar Billy Mandy. Billy Mandy tá em nossos corações, pelo menos eu acho isso, não tem como odiar. Exato, se tem alguém que odeia Billy Mandy, desliga essa chamada e você está demitido do Pode Animar. Se você é ouvinte, você está demitido igual. Mentira, pode odiar tudo, desde que continue ouvindo. Mano, quando o Kid fica 10 minutos sem falar, eu fico preocupado. Eu fico, caraca, o Kid morreu. Não. Então, alguém odeia mais alguma coisa? Ah, é, o Casa Nova. Casa Nova, o que que você odeia? Cara, além tipo, não é... Casa Nova. Não é bem uma questão de odiar o desenho, porque eu acho que é tipo uma palavra muito forte. Mas não gostar de uma parte dele, acho que seria o certo a se dizer. Porque é, coragem com covarde. Eu era pequeno quando passava. E eu tinha um terror daquele desenho, cara. Porque era cada coisa absurda que aparecia. Porque era. Corta aí. Ele não falou que eu odeia coragem. Ele não falou isso. Eu não escutei não. Ele falando que eu odeio. Eu parei aqui. Eu não falei que eu odeio. Eu só falei que eu não gostava de uma certa parte. Porque eu era criança e tinha aquelas partes tenebrosas do desenho, sabe? Porque colocava medo de verdade em mim. Pelo menos quando eu era criança. E no meu irmão, hoje em dia, também colocam. Pera aí, Ave, tá ouvindo, né? viu como pessoas realmente tinham, crianças que tinham medo de coragem. É porque, tipo, a Eve, ela tem a mesma idade que eu, então, tipo, a gente viu coragem um pouco mais crescido, tendo um pouco mais de entendimento, então a gente não tinha medo de coragem. Então, a minha digníssima primeira dama sempre falou que, pô, que não tinha nada a ver, como é que uma criança pode ter medo de um desenho e tal. Então, pode vir. Você tinha medo de coragem? Cara, eu tinha medo de coragem. Então, eu não tinha medo de coragem e, primeira dama, homens não tem medo de coragem. Eu acho que o Kid merece esse apelido de Kid, que está vacilando. Peraí, não. Vocês viram o que ele fez aqui? Ele perguntou pra mim se eu gosto, e depois ele falou que... Ele perguntou se eu tenho medo, e depois ele falou que homens não têm medo. Ô, Rodrigo! Homens não têm medo de coragem. Não, coragem. O apelido do bagulho. Nossa, coragem. É uma manipulação tendenciosa, né? Mas isso eu não falei porque eu tenho medo de coragem. Eu falei porque eu li uma matéria dizendo que na época que Coragem foi estreado, muitas crianças ficaram com medo. Em específico aquele episódio que a Muriel é possuída e tal, sabe? Rola aquela meio que aquela referência do filme O Exorcista, com a Muriel lá que ela vomita lá e roda a cabeça 360 graus. E teve muitas crianças que ficaram com medo. Inclusive o Cartoon Network recebeu muitas reclamações de mães porque seus filhos ficaram assustados com o que viram. É por isso, não porque eu senti medo. Você acha que isso aí é uma parada pra passar pra criança, cara? Tá louco? Imagina, aí uma criança sonha com uma parada dessa e fica enchendo o saco dos pais. Aí chega um monte de reclamação, claro. Mano, para com isso. Com 5 anos eu vi aqueles filmes de terror, tá ligado? Que os bichos subiam na parede, virava a cabeça, vomitava assim no padrão. Tá, mas o nosso cast é sobre animação, então vamos voltar. E também tem outros desenhos que são lançados hoje em dia que não são bem assim pra colocar medo, sabe? Mas tem toda uma história por trás e ficam meio que escondendo algumas coisas que você tem que prestar bastante atenção. Um exemplo desses tipo de desenhos é Hora de Aventura, cara. Hora de Aventura tem muito disso. Mano, que bom que você puxou isso. Que agora eu quero puxar uma coisa muito... Como não odiar Titiovo? Como não odiar Titiovo? Ah, para, Titiovo. Não, eu odeio aquele desenho. Ignorar o é muito ruim. Eu gosto de Titiovo, porque Titiovo é aquela parada muito sem noção, tá ligado? Que você só coloca pra assistir e desliga seu cérebro. Está claro que pode, Vitor, não tem gosto. Que isso, cara? Um desenho sem nexo. O cara tem que ser muito louco pra fazer um episódio novo. A cada, sei lá, quantos dias... Depois que os caras fumaram a erva, ser elepe, eles conseguem entender de tio avô. Porque eu não consigo, mano. Não, não tem como entender aquele desenho, tá louco. Tio avô é muito legal. Poxa, tá passando de tio avô. Você pega sua cabeça, você abre sua cabeça, coloca o seu cérebro na água e esquece. Quando você terminar de assistir, você vai lá, pega o seu cérebro e coloca em algo que você realmente vá crescer na vida. Porque tio avô é uma parada pra divertir, velho. Não é uma parada pra fazer isso. Uma coisa também, uma animação que eu detesto, porque ela nunca vai se comparar ao original, que é o desenho do Chaves, cara. Putz, mano, meu Deus. Meu irmão era viciado nesse troço, cara. Eu sempre chegava da escola, colocava no canal pra assistir isso. Cara, o desenho do Chaves é tipo, é a leitiperização de uma coisa que é muito maneira, que perdura até hoje, sabe? Cara, vocês sabem uma curiosidade do desenho do Chaves que eu aprendi, tipo, meio que sem querer? Sabe por que a Chiquinha não aparece no desenho do Chaves? É porque, na época que a Chiquinha foi formada, o Chaves foi formado, todo mundo sabe que o México é uma droga. É uma bosta de país. Ô, para com isso, cara. Não quero ser processado. Que isso, cara. Comparação, não. Tá. Não ignore o que o Rodrigo tá falando, ele tá bêbado. Não estou. México, a gente sabe que o México não é lá, essas coisas. Então, os personagens do Chaves, eles não estavam registrados, como é que se diz? Que, tipo assim, cria o personagem e não registrei a patente. Eu não tenho direitos autorais do personagem. E o que que a Chiquinha fez? Que é a Maria Antonieta, né? Maria Antonieta de las Neves, ela registrou o personagem Chiquinha como a autoria dela. Portanto, qualquer coisa que passar a Chiquinha precisaria pagar especificamente a Maria Antonieta de Las Neves e não ao Chespirito, que é o Chaves. já morreu, Deus o tenha. Exatamente, mas não foi só ela que teve isso, todos os personagens foram registrados pelo Beto. Não, só ela. Tanto é que isso causou discórdia, e tanto é que ela é a única personagem que não aparece no desenho. Pois é. E você vê que a Pops e a mãe da... até a mãe daquela criança que era bonitinha aparece. Que é a moça bonita, moça formosa. Mas o desenho do Chaves tem seu mérito, cara. Tipo, é uma parada que eu gostava muito desse desenho do Chaves, é quando... O seu Madruga tomava porrada lá e a mulher falava, ah, não sei o que, eu sou a vovozinha. Aí o chefe perguntava, seu Madruga, sua vovozinha jogava beisebol? Aí ele aparece a vovozinha do seu Madruga jogando beisebol. Era divertido essa parte. Não, não tem graça não, cara. Kid, você é um sem coração, seu sem humano. Seu cara mal. É, porque eu sou sem coração, porque eu prefiro o original, né? Com atores reais, com adultos fazendo papel de criança, né? Eu sou sem coração porque eu prefiro isso. Mas você não pode ser considerado sem coração se você chorou no episódio de Acapulco, quando acabou. Não, eu chorei no episódio. Eu chorei quando ladrão. O episódio. É, esse ladrão, episódio. Ladrão, exato, é, cara. Esse episódio aí foi triste. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! É! Tá uma merda! Ó, outra animação que eu não gosto, que é, entre aspas, pego de quadrinho e tal, que é Crypto Supercão. Caraca, cara, isso passava no SBT. Eu, como gosto de quadrinhos, eu conheço, eu sei, eu conheço o cachorro do Superman, que é o Crypto, que ele realmente é um personagem de quadrinho, é o cachorro do Superman, que ele surgiu de uma época que o Superman tinha vários animais, então tinha lá o Crypto, que é o Supercão. Tinha um Super Gato também, eu acho. Eu não lembro, é uma revista muito antiga. Faz muito tempo que meu pai me mostrou. Eu já li algumas histórias do Crypto e tal, o Supercão. E o Crypto nunca teve essa coisa de falar, não, cara. Nunca teve essa parada de... Sei lá, cara, o desenho não tem nada a ver, cara. Ele não é o cachorro do Superman. Não aparece como sendo o cachorro do Superman. Aparece sendo o cachorro de um moleque bobão lá. Ele parece, tipo assim, é como se tivesse pego o Crypto Supercão, já que não vamos fazer mais esses filmes chatos do Superman clássicos. Não que eu considere eles realmente chatos, é só questão de que eles ficaram muito datados. Mas, pô, sei lá, fizeram algum... Ah, é muito bobinho, cara. É, porque eles pegaram o Crypto e colocaram com um moleque totalmente aleatório, assim, e montaram uma história sem nexo nenhum e nada a ver com a tal história em quadrinho, né? Uma coisa que eu odeio, foi até uma surpresa pra mim, aposto que vocês não sabem, mas eu odeio a animação de Alvin e os Esquilos. Cara, a animação é muito ruim. O filme já é ruim, a animação é só pior do que o filme pra mim. Alvin e os Esquilos em si é ruim. Exatamente, Kid. Cara, a animação de Alvin e os Esquilos é uma merda, velho. Não, desculpa aí o palavrão. Porque, tipo, ela é toda bem feitinha. Não vou falar disso, não. Os traços são tudo bonitinho. Mas, cara, não dá pra assistir aquilo, cara. Não dá, porque a parada é eles humanizam os esquilos e deixam com aquela voz estranha de frequência alta, cara. Fica uma parada muito feia, cara, uma parada muito tosca, não dá pra ver aquilo, não. Cara, tem uma parada, uma animação assim, que eu tenho certeza absoluta, que todo mundo odeia. Não, de coração, assim, no fundo do coração, que eu posso fazer no Paint se eu tiver um computador bom e qualquer coisa assim, Peppa Pig. Se o Kira tivesse que ele ia contrapor contra você. Mentira, não é possível, até contra isso, mano. Qual é a animação? Ele falou, eu não ouvi. Peppa cara. Pig. Cara, Peppa é um desenho ridículo. Eu consigo fazer aquele desenho no Paint. Ah, ele falou bem de Peppa no 00. Cara, Peppa, por favor, né? Aquela história é sem nexo. Não tem sentido nenhum, cara. Você lembra que é infantil, né? Ah, por favor, cara. Mesmo sendo infantil, tem que ter alguma coisa que vocês possam aprender de útil pra vida. Eu nasci na geração do Bob Construtor, cara. Então, Exatamente, cara. Pra mim, Bob o Construtor tava muito bom. Mas chegar até Peppa Pig... Aquela do trem era qual? Thomas e seus amigos? Thomas. Thomas e seus amigos. Também, pra mim, é outro desenho sem sentido nenhum. Ah, cara, outra coisa que eu englobo generalizando mesmo. Essas porcaria dessas animações infantis, mega ultra e power, infantiloides e totalmente inocentezinhas, cara. Peppa Pig. Cara, tipo assim, eu cresci assistindo Power Ranger, assistindo Dragon Ball, assistindo Cavaleiro do Zodíaco, eu cresci assistindo Yu Yu Hakusho. Cara, eu assisti vendo... Cara, os caras se dando porrada na televisão, cara. É verdade, né? Aquela agressividade. Pô, tipo assim... E eu não cresci um marginal por causa disso. Eu não virei um psicopata nem nada do tipo, cara. Você não, mas eu quero ver. Eu cresci entendendo que o mundo é um lugar frio, sujo, escuro, que é difícil de viver aqui. Mas, tipo assim, esses desenhos tão inocentezinhos, tão nhunhunhu, eles criam uma geração tão... Geração todinha. É, cara, que, pô, tão essa galerinha fresquinha, sabe, muito, muito frágil... Cara, comigo eu não peguei a época de vocês, até porque eu sou mais novo do Pode de Mar. Mas parece que na época de vocês os desenhos eram feitos assim, pra mostrar a realidade, sabe? Do que o mundo é hoje em dia, mostrando que tudo é difícil, que nada é como um conto de fadas. Hoje em dia não, hoje em dia os desenhos são cheios de mimimi e tudo mais, cheios de frescurinha pras crianças. Antigamente não, cara, era pô, porradaria, solta assim, agressividade. Hoje não, hoje acabaram com isso. Deixa eu contrapor ainda mais pra fortalecer. Antigamente tinha personagem que ficava sem a pele da cara. E aí passava em 2 horas da tarde. Eu tô falando de Billy Mandy. Cara, Billy Mandy é muito da hora. O Billy ficava sem a pele da cara. Ele ralava um pouquinho o nariz no homem. Ficava carne viva. Passava 2 horas da tarde. Destruir legal. Destruir legal. Destruir legal. Ah, agora eu vou entrar aqui também. É um personagem que eu gosto muito. Sou muito fã desse personagem, cara. Eu amo ele muito nos quadrinhos. Mas, cara, esse desenho em específico, eu odeio ele. Porque praticamente ele surgiu por causa de do fim de um desenho que eu amava. Que é essa porcaria desse Ultimate Spider-Man. Esse desenho novo aí do Ultimate Spider-Man. O que que aconteceu pra esse lixo aparecer? Antes, os direitos de produção de animações do Homem-Aranha pertenciam à Sony. E a Sony tinha um desenho que era o Espetacular Homem-Aranha. Que era muito maneiro aquela musiquinha. Spectacular, Spectacular Spider-Man. Cara, eu me amarrava muito nesse desenho, cara. Ele era muito legal. Ele traduzia bem o universo do Homem-Aranha. Tal, explorava muito bem o universo do Homem-Aranha. E aí aconteceu alguma coisa que acho que... Não sei se os direitos autorais das animações do Homem-Aranha voltaram pra Marvel, ou se a Marvel comprou de volta, ou coisa do tipo. Não sei. Ou se negociaram alguma coisa e aí passou de volta pra Marvel. Mas agora a Marvel produz lá o Ultimate Spider-Man. Que eu acho uma droga, cara. Que tem o Homem-Aranha lá. Que esse Homem-Aranha do Ultimate Spider-Man, ele só faz piadinhas sem graça, cara. As piadinhas dele são muito chatas, cara. E tem a droga de um Luke Cage. Adolescente, cara. O Punhos de Ferro é um adolescente também, cara. Eles são um grupinho de escola. E o Nick Fury vai lá, tipo... Adota o Homem-Aranha como se fosse um agente da SHIELD. Eles usam aquelas sacadinhas de animezinho pra fazer ilustrações do Homem-Aranha. Cara, assisti poucos episódios e ele já gerou meu ódio, ainda mais porque ele causou cancelamento do Espetacular Homem-Aranha, que era uma coisa que eu era apaixonado. Cara, esse desenho... Ah, eu posso falar? Porque eu cheguei, eu fui lá, tipo, cara, eu sou apaixonado por Homem-Aranha. Então eu li desde o Amazing Fantasy 15... Que foi onde a primeira vez que o Homem-Aranha apareceu. E eu li até, tipo, acho que foi o Homem-Aranha 200, que é quando a Viúva Negra aparece. Então eu li bastante do Homem-Aranha clássico. E o desenho do espetacular Homem-Aranha foi um desenho que conseguiu transparecer aquilo que eu vi nos quadrinhos, melhor do que eu vi em qualquer filme, independente do Tobey Maguire, em qualquer filme. O melhor de qualquer mídia que transpareceu melhor o quadrinho foi o desenho do espetacular Homem-Aranha. Porque começou com a Gwen, que apresentou um personagem que era um personagem tipo coadjuvante nos filmes que a gente via. E apresentou como um personagem bom. A Gwen, eu acho que ela não aparece no filme do Tom Maguire. Não, ela aparece sim, pô. Ela é aquela de Kat. Ela aparece no 3, só que ela aparece como um personagem, sei lá. Ela nem é dada muita atenção pra ela. Sim, e o desenho surgiu antes da Gwen do Andrew Garfield. Mas essa Gwen, feita pela Emily Stone, eu achei boa, mas eu não achei tão legal, tão perfeita, como a Gwen do desenho. Porque tem aquilo que a Gwen dos quadrinhos e a Gwen do desenho tem em comum, que algumas vezes elas agem como verdadeiras babacas. E aí leva o Peter a esquecer a Gwen e ir lá, tipo, às vezes pra Gata Negra, que é um personagem que vive beijando o Peter no desenho. É porque o Peter sempre foi aquele cara, tipo, ah, aqui. Ele sempre teve várias mulheres, apesar de ser nerdão. Pô, afinal o cara é o Homem-Aranha, né? O cara é o Homem-Aranha, né? É, mas a questão é, não é amar o espetacular Homem-Aranha. A questão é odiar o Ultimate Spider-Man, essa bosta que a Marvel inventou. Eu não entendo como a animação feita pela Sony era muito mais superior e fiel aos quadrinhos do que a droga dessa animação feita pela Marvel. A Marvel não presta, macho. A Marvel não presta. A Marvel é um lixo. Exato. Onde é que a Marvel sabe fazer animação? Me fala uma animação boa da Marvel aí. Não tem. Agora eu vou te falar uma da DC. Batman, como é que é aqui? Bravos e Destemidos. E ele tava falando de desenho. Se eu for falar filme, tem lá. Justiça Jovem. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas. Batman e o Capuz Vermelho. Que quem dubla o Capuz Vermelho em inglês é o Jason Ackles, o Dean de Supernatural. Olha que maneiro. Sim. Batman. E em português, o português quem dubla é o próprio ator que dubla o Dean de Supernatural. Assim como Batman versus Drácula, que é fantástico. Agora, a coisa que eu odeio é da Marvel. Não, cara. Tem um desenho da Marvel do... Eu não sei se é da Marvel, não. Acho que provavelmente não é da Marvel, porque não aparecia como Marvel. Que era um Homem-Aranha tranquilo, mais antigo. Você lembra? Lembra essa musiquinha? Você tá falando de Liga da Justiça Sand Beach? Não, caramba. É do desenho do Homem-Aranha, cara. Que desenho? Tem vários. Tá, deixa pra lá. Vamos continuar destrinchando nosso ódio. É! Tá uma merda! Olha só, outra coisa que eu odeio. Vamos odiar mais. Tenho que botar ódio aqui, cara. Vocês estão começando a falar muito de coisas que vocês gostam. Tem que falar coisas que odeamos. Odeamos. Pô, veja bem, Kid. Tem a animação agora dos Jovens Titãs. Que eles falam que a antiga, onde tinha mais ação e tinha lá a luta contra o vilão e tudo mais, é muito melhor do que essa nova, porque são mais crianças e não ligam tanto pros vilões, é mais voltada pra parte da comédia. Tem gente que fala que odeia completamente essa nova série dos Jovens Titãs, que tá passando atualmente na Cartoon Network. Eu vou defender Teen Titans Go. Teen Titans Go é uma série incrível. Ela tem a roupagem de Jovens Titãs, mas para passar um humor baseado naquele universo de herói, mas ela é para passar um humor, ela não tem compromisso nenhum com a ação, exato, a realidade. É tipo, é um desenho de herói que não é um desenho de herói. É um desenho que mostra o humor do universo dos heróis. É um desenho para criança, mano, porque tipo assim, se eu vi o Slade... E eu sou o Robin, eu não vou entrar numa batalha de espadas super foda com ele. Não. Eu vou tomar chá com o Slade e discutir se ele poderia se auto-algemar pra que o meu trabalho fosse feito. É, tipo, você vai tomar chá com o Exterminador. Quem lê o quadrinho, quem lê quadrinho sabe que o Exterminador não... É, o Deathstroke não senta pra tomar chá com ninguém, caramba. Eu lembro de um episódio que a filha, é a filha, né, do Deathstroke. Uhum. Ela é presa. Não, sem ser a Ravenna. É uma mina que fica amiga da Ravenna. Ela é alguma coisa de Slade. Eu acho que é. Eu sei que nesse episódio... A Terra? Não é a Terra, não. É uma mina lá que se veste igual o Slade. Ela tá nos Jovens Titãs dos quadrinhos. Ela existe, ela é um personagem, sim. Muito bem feito, aliás. Mas no desenho, o Robin prende ela. Aí a Ravenna fica amiguinha dela e solta ela. Aí o Robin vai lá e fala, você deveria estar presa. Mas ela pega e fala assim, mas eu estou presa. Você pode provar que eu não estou presa? E isso buga a mente do Robin o episódio inteiro. Ele faz tentando provar que ela está presa, sendo que é claro que ela não está presa. E o Robin fica simplesmente babaca lá, até que o Robin termina preso e ela não, para provar o ponto de que ela não está presa. Caraca, como é que um discípulo do Batman cai nessa idiotice, cara? Cai num truque mental. Cada personagem do Teen Titans Go tem uma personalidade completamente diferente. Por exemplo, o Batman, o Robin, ele é pra fazer aquele cômico, aquele contraponto com o herói mesmo. Tipo, o Robin é aquele herói, cara, o cara que é determinado, que é o líder do grupo, mas é que é mó bundão com essas pernas. O Mutano e o Cyborg são os cômicos. E a Ravenna e a Estelar, animada e... É, mal-humorado. Cara, não, cara, outro episódio. O Teen Titans, ele é mais voltado pra mostrar... Mostrar o quê, filho? Fala. Pô, desculpa aí, mano, te interromper, cara. Não foi... Me interrompeu não, cara. Eu te interrompi, fala aí. Você que pode falar, eu te interrompi, fala aí. Desculpa, mas é assim, porque eu acho que o Teen Titans Go, ele é mais voltado pra mostrar realmente a juventude... Daqueles super-heróis que um dia vão se tornar os mais tops, assim, sabe? Os melhores heróis. É mais pra mostrar a juventude de uma molecada que ainda tá aprendendo a se tornar herói. A saber lidar com alguns problemas. Mas também é voltado mais também pra parte do humor. Não, pera aí. Como você tava falando aí. Mamão, o Robin, ele já trabalhou com Batman, cara. O Tim Drake já trabalhou com Batman durante anos. Ele saiu da caverna. Caverna do Bar, da Batcaverna, pra trabalhar por conta própria, sozinho, porque ele já tinha adquirido a independência dele. Tá bom que ele ainda não é um da Asa Noturna ali, é o Robin ainda, mas ele já tá independente do Batman, então ele já conseguiu, tipo, o diploma da Universidade Morcego, de Justiceiro Noturno. Universidade Morcego, cara... O Cyborg, um cara, o Cyborg já foi da Liga da Justiça, pô! Cara, não, esse Cyborg nunca foi da Liga da Justiça, porque esse é o Cyborg antes dos 952. Só o Cyborg dos 952 foi da Liga da Justiça. O importante é que tem um episódio muito maldoso do Teen Titans Go, cara. Que, tipo, a Ravenna tira a capa e vira a senhorita Belas Pernas, Long Legs. E o Mutano, que tem um relacionamento romântico com ela nos quadrinhos, vira cachorro e fica latindo pras pernas dela toda vez que ela mostra as pernas. Isso é uma parada maldosa na minha cabeça, que eu tenho certeza que crianças no mal. Animações estudiando. Eu odeio o Robin do Tim Drake, principalmente porque ele é pro esse, Superboy. Esse é aquele Robin da segunda temporada de Justiça Jovem? É, esse é o Robin mesmo. É. Ele é um lixo. Porque o Superboy pega a Moça Maravilha e depois ele pega e fica mó doideira. Aí o Superboy morre, eu vou chorar porque ele morreu. É síndrome de Ciclope. Síndrome de Ciclope. Aí ela fica com o Tim Drake? Isso, depois que o Superboy morre, ela fica com o Tim Drake. Cara, isso aconteceu nos quadrinhos. Sim. No desenho da Liga da Justiça, o Superboy não morre, mas ele pega a Moça Maravilha de qualquer jeito. Não o Superboy, o Tim Drake pega a Moça Maravilha. O Superboy pega aquela alienígena lá, né? É, ele pega a Alien, a filha do... Eu gosto do Tim Drake, cara. O Tim Drake, ele foi um dos Robins mais... Até o Damian, antes do Damian Wayne, Ele foi o, cara, o Robin mais legal, porque ele era um moleque de rua, então ele era totalmente imoral, se comparando com os outros você Robins. Você confundindo, então, tipo... você tá confundindo. Moleque de rua era o Jason Todd, cara. Tim Drake tinha família. O Tim Drake era aquele cara que, tipo assim, ele era... Eu vou contar a história do Tim Drake pra você. O Tim Drake, ele tinha um pai e uma mãe, e era um super atleta. Aí ele queria ser um Robin. Aí faz tanta cagada tentando ser super-herói que os vilões da cidade resolvem matar o pai e a mãe dele e tornar ele órfão mesmo. Aí, depois que o Otário vira órfão, o Batman vai lá e fala, mano, já que você quer combater o crime, você já perdeu seus pais, que é o passo 1 pra você ser Robin, é perder seus pais. Aí ele vai lá e adota o Tim Drake, o Jason Todd, que já começa sem pai já. O único Robin que não ficou sem os pais é o Damian Wayne, né? É, não tem como, só se você matar o pai. Afinal, tipo assim, vou matar os seus pais, Damian Wayne. É, boa sorte, pô, meu pai é meu Batman e minha mãe é Talia al Ghul, vai lá. Pô, galera, vocês que devem acompanhar, assim, o Batman, vocês conseguem me explicar qual é o sentido daquela menina que vira Robin? Ah, cara, isso aí é no Cavaleiro das Trevas, mas a gente tá se desviando do foco do podcast. É isso aí, que é fazer podcast sem pauta. Exatamente, eu tô aqui escutando, só tô gostando do que vocês estão falando. Kid, a gente percebe que a gente tá desviando do assunto quando o assunto é coisas que você odeia e a gente tá falando do Batman, que é uma parada que ninguém odeia. É, vai ser difícil definir o título desse programa. Tá, vamos lá, vamos dar procedência. Outra coisa, outra animação que eu odeio muito, que pra mim é um completo demérito comparando com o clássico, que é o novo Pica-Pau, a animação mais novinha do Pica-Pau, que não tem nada a ver com o clássico, que é completamente levinha, assim, que tem lá os sobrinhos do Pica-Pau, a Winnie Pica-Pau. Eu me acho bem legal, mas pra mim aquele melhor era aquele quando o Pica-Pau era meio insano, sabe? Que tinha fazia umas caras malucas e tudo mais, pra mim isso daí era o melhor. Não, o Pica-Pau, ele é um quando personagem desgraçado. Ele era o diabo necessário. É. Exato. Isso é necessário? Claro que sim. Eu sou o diabo necessário. Até uma outra coisa que eu odeio também é o novo desenho Tom Jerry. Ah, também não gosto, cara, do novo desenho Tom Jerry, cara. É, esses dias eu tava assistindo, meu irmão tava assistindo, cheguei, foi ontem, eu acho. É, eu cheguei em casa, meu irmão tava assistindo, de repente tava o Jerry segurando a varinha de condão, transformando a casa numa casa doida lá em... As paradas, tipo, a cômoda virou um cachorro que tava atrás do Tom, o tapete virou uma serpente que tava tentando pegar o Jerry. Como assim, velho? Só tem uma coisa que eles manteram: o Tom nem o Jerry falam. Só isso. É. Pô, aí também, né? Mas o cachorro fala. O cachorro fala, mas é, e o cachorro não falava antigamente. Só tem um filme que o Tom e o Jerry falam. Não, tem episódios antigos que o cachorro falava assim. Não é, o cachorro fala, pô. É alguns episódios. Do desenho do Tom e Jerry antigo era bom, cara, porque tipo que passava umas mensagens, sabe? Eu lembro, se não me falha a memória, eu lembro de um episódio que o Tom tava meio depressivo, aí ele pegava uma trouxinha, aí fazia as roupas dele, pegava tudo, guardava, ia pra linha do trem. Aí o Jerry também ficava meio depressivo e ficava ali no trem esperando o trem passar. Eu não lembro se era por cima deles ou alguma coisa do tipo, mas provavelmente não era isso, porque senão não passaria na televisão. Não era por cima deles, não. Eles tinham levado fora o Tom. É, eles tinham levado um fora, gata, é verdade. Daquela gata branca que ele sempre leva fora. Isso aí. E o Jerry tinha levado fora de uma rata qualquer. É. E tem aquele episódio que eles ficam milionários, que eles vão montar uma mansão pra cada, pro Jerry e pro Tom. Só que o Jerry é mais inteligente e contrata uma empresa que constrói as paradas certas, sabe? Aí o Tom vai lá e faz merda, faz besteira e acaba contratando uma construtora muito lixa que acaba pegando todo o dinheiro dele. Aí no final acaba mostrando porque... Sei lá, que tem que dar valor ao dinheiro ou conseguir pensar melhor, ou organizar mais o seu dinheiro e saber como gastar o dinheiro certo. Sim, o novo Tom e Jerry sempre termina com os dois ou se lascando, ou os dois se dando bem. O antigo, se o Jerry fosse muito babaca, o Jerry se dava mal. Se o Tom fosse muito babaca, que geralmente acontecia, o Tom se dava... Quem, o mais babaca, sempre se dava mal no Tom e Jerry antigo. É! Calma, merda! Bom, galera, vamos ficar por aqui. A gente já odiou bastante, a gente se desviou muito e falou de coisas que a gente gosta também, mas tá bom, tava sem pauta, então pelo menos falamos um pouquinho. Pelo menos vocês vão saber outras coisas que a gente gosta também, além de animação, né? Pelo que a gente falou aqui. É, Maíra, ao contrário do que você pensa, eu não só gosto de filme de animação, não. Ele gosta de filme de quadrinho, por exemplo. É, acho que todos nós gostamos de filme de quadrinho. E videogame também, né? Bom, então, galera, a gente vai encerrar por aqui. Já falamos bastante, né? Já desfizemos... É assim que fica um programa quando não tem pauta. Agora vocês sabem como é que é um podcast, uma gravação que não tem organização nenhuma de nada, né? Simplesmente foi decidido na hora e ninguém fez pauta nenhuma. A gente é uma parada decidida. É isso aí. A gente é uma parada decidida, mas dois irresponsáveis não apareceram na hora. Eu odeio quando tem mudança de planos. Mas o podcast que a gente gravar hoje, a gente vai gravar na próxima gravação. Então vocês vão ter o programa que a gente tá pretendendo fazer. Amigos ouvintes, vocês viram que eu participei desse programa aí, que bom. Mas eu participei desse programa mais para falar que eu pedi desculpa primeiramente para vocês por eu não poder estar participando dos programas ativamente. Provavelmente eu vou demorar muito ainda. Vai demorar uns 6 programas, foi a previsão que a gente fez, foi 6 programas ainda que eu vou ficar fora do Pod Animal, daí uns 3 meses mais ou menos. E eu gostaria de pedir desculpa pra vocês e que vocês... Sei que vocês gostam muito de mim, que eu sou o integrante favorito de vocês, mas... É o Casanova aí. A gente tem um Casanova aí pra pelo menos suprir esse buraco que vai ficar no coração de vocês. Não vai conseguir suprir, né? Porque eu sou insubstituível. Eu sou. Mas aí, Kid, apresenta o Casanova aí, quem é ele, de onde que ele surgiu, de que buraco que esse demônio surgiu. Que Casanova, cara, o Barão que inventou essa coisa de Casanova, é o cara novo. Eu chamo ele de Casanova porque ele é o pegador do céu. Ele é o Zé Bonitinho. Não iremos usar nomes de instituições particulares nesse programa. Por favor, bipe isso. Bipa aí o... Bipa de novo. Bom, galera, o nosso cara novo aqui, o Casanova, que queira chamar do que quiser, é o nosso novo integrante do Pod Animar. Ele entrou há pouco tempo, né? Devido a um destaque muito grande de suas atitudes que chamou a atenção desta equipe maravilhosa e bem atrás... E bem antenada? Eu achei que ele ia falar bem atraente. Bem atraente, maneiro aí. então a gente decidiu acrescentar ele, né, nesse barquinho aqui de remadores, né, nórdicos e quase doentes, morrendo, né, pra ajudar a velejar aqui, porque tá difícil estar no meio da tempestade. Eu não sei porque eu falei isso tudo aí, cara. Tá. Bom, galera, mas nós decidimos fazer uma coisa interessante aqui. Já que temos nossa base de 50 milhões de ouvintes, né? A gente resolveu fazer uma coisa bem interessante, diferente. Você, meu querido ouvinte, vai decidir qual será o codinome, o apelidinho, o nickname desse novo integrante aqui do Pod Animar. Então, você que não comentou ainda, é hora de você comentar. Tá na hora de você mandar um comentário, mandar um e-mail, mandar o que você quiser. Pode comentar no site, pode comentar lá no Facebook. Onde for melhor pra você comentar, você comenta lá. Mas, cara, não deixem de comentar e dá uma ideia aí do nome dele que pode... Pode ser, sei lá, né? É, tipo, só não vale, tipo assim, meu nome é Joana. Eu quero que meu nome esteja no Pod Animar. Aí o apelido dele vai ser Joana. Não, não pode ser. ele vai dar uma descrição de como ele é, do que ele faz, do que ele vê, e aí você vai dar o apelido que melhor se encaixa nele. Pô, boa ideia, Barão. É isso aí, galera. É tipo, assim, a escolha de vocês. Por enquanto eu sou considerado como cara novo, casa nova, ou simplesmente como um anônimo pra vocês que são ouvintes, porque aqui pro grupo eles só me conhecem pela voz e por Facebook. Uma voz que é muito igual a do Kira, diga-se de passagem. Mas, não, olha isso só. Porque aqui tá bem abafado o som. Eu tô brincando. O importante de vocês comentarem e darem o apelido pro Casa Nova é porque, se vocês não fizerem isso, o apelido dele vai acabar sendo Kaito. E eu tenho um bagulho, uma ânsia contra apelidos japoneses. Eu já tive que aceitar Kira. Não me façam ter que aceitar Kaito, por favor. Bom motivo, bom motivo. Então, ô Casanova, diz aí, fala um pouquinho sobre você para os ouvintes terem uma base aí de inspiração de para poder elaborar o seu codinome aqui no nosso podcast. Pô, vamos ver por onde que eu posso começar. Sou um completo fanático por videogames, não me canso em nenhum momento, porque faz parte desde quando eu era guri, desde sempre o videogame tá junto comigo. Sou bem calmo, mas bem estressado às vezes, tudo depende da situação que estiver passando. Sou bem preguiçoso, muito preguiçoso mesmo, cara. E sei lá, é o que vocês quiserem, vocês que vão poder escolher. E de acordo com isso, videogame, preguiçoso e estressado e calmo dependendo da situação. São uma das três coisas que eu posso me definir por enquanto. Tipo animação, que é o foco do nosso programa. É, tipo, qual é a sua animação preferida, por favor? A minha animação preferida desde a primeira vez que eu vi o filme é Kung Fu Panda. De resto, todas, eu gosto de todas, mas a minha preferida nunca vai deixar de ser Kung Fu Panda, porque pra mim é um filme maravilhoso que mostra toda a cultura, assim, do outro lado do nosso planeta, que deixou bem explícito e não deu pra, ao meu ver, não deixa nada a desejar. E você tem alguma característica marcante, tipo assim? Teu nariz é muito avantajado, quando você era pequeno as pessoas te chamavam de tucano, narigudo, alguma coisa assim. Não que você tenha o nariz avantajado aqui é o meu. Não, tipo assim. Tucano. Uma característica assim que eu sou bem alto. Até mesmo por eu ser jovem, entre aspas assim, porque todo mundo aqui no meu grupo no Pode Me Mais é bem velho, eu tenho lá meus 16 anos, mas eu tô... Eu tenho uma altura acima do normal, por assim dizer. Quantos anos você tem? Que ano você nasceu? Nasci em 5/7/1999. Tenho 16 anos atualmente. Daqui a menos de um mês eu faço 17. Puta merda, aí o cara de 16 anos, o de 22 já é bem velho pra ele. Exatamente. Então logo logo a gente vai ter aquele parabéns pro Casa Nova. Casa Nova. Cara, tem um apelido pra ele. Eu não quero ficar chamando ele de Casa Nova. Exatamente. A responsabilidade está na mão dos ouvintes. Vai lá, me vai, um ouvinte comenta. Eu vou ficar muito chateado, eu vou chorar. Se só um ouvinte comentar, vai ser a decisão dele, né? Não, não, mas também não precisa só uma opinião. Sei lá, pode mandar várias que você acha que podem se encaixar bem no perfil de um garoto preguiçoso que joga muito videogame. É, galera, então fazeremos o seguinte, daremos dois programas aí pra vocês mandarem comentários e decidirem o nome do Casa Nova, e daqui a dois programas a gente vai decidir durante a gravação, eu, o Pode Vito e o Kira, Pode Vito se puder participar, né, acho que não vai poder, mas a gente dá um jeitinho dele de acrescentar a decisão dele aqui. A gente vai decidir qual vai ser o veredito, o nome que vai ser dado a ele, utilizando as opções dadas por vocês. É isso aí. Então, alguns de vocês aí tem algum recadinho pra deixar aí? Pô, sei lá, né? Ajudar, compartilhar, divulgar o nosso podcast, porque tudo aqui, todo esse trabalho depende de vocês pra poder crescer e tudo mais. Vocês são, como posso dizer, o que nos leva pra frente a continuar com esse trabalho aqui, porque todo mundo faz o que gosta aqui dentro do Pode Animar, então vocês vão nos ajudar a continuar com o que nós gostamos. Ninguém mandou ele falar isso, gente. Ele falou abertamente. É por isso que ele tá aqui. E por isso que ele entrou na equipe. Com certeza. E cadê o Pod, Vitor? O cara mais falante do podcast depois de mim. O cara que se autodenomina o mais importante não fala nada. Incrível. É que eu tava meio grogue. Tô com a garganta doendo, gente. Me perdoa aí pela qualidade do meu áudio nesse programa. Bom, é aquela coisa de sempre, né? Vocês que ouvem a gente já sabem. Acessem nossa página, podeanimal.com.br. No Facebook também, comentem, manda mensagem pra gente lá no Facebook. A gente responde, quiser falar alguma coisa respeito ao programa e qualquer coisa e tudo mais. Eu vou me despedindo de vocês por aqui, porque eu vou ficar um tempo sem participar, então desculpa aí, gente. Até mais. Bom, completando aí o que o Podvito disse, Facebook, quiser comentar lá, seja bem-vindo. Nossa página é facebook.com/podanimar. Se quiser mandar um e-mail, preferir mandar um e-mail, vocês podem mandar um e-mail para contato@podanimar.com.br, que o seu e-mail será lido lá, e dessa vez sem demoras, né, porque eu demorei para ler o último e-mail, mas eu li, né, tá lá, tá lido lá, bonitinho, no programa anterior. Então, galera, nós ficaremos por aqui, um forte abraço a todos vocês, obrigado pela companhia e até a próxima. E estamos agora na nossa leitura de e-mails e comentários do Pod Animar. Bom, galera, eu tenho uma crítica a fazer, vocês ouvintes. Não levem a mal, por favor. Isso é só uma crítica em relação a algo que vocês poderiam fazer para ajudar a gente. Vocês não estão mandando comentário, não estão mandando e-mail, sabe? A galera que é mais próxima da gente, que são conhecidos da gente, não tá comentando, não tá mandando e-mail. Geralmente os e-mails estão vindo mais, e-mails e comentários estão vindo mais de pessoas mais distantes que conheceram a gente pela internet, que são de outros estados que a gente não faz nem ideia de quem são. Por favor, comentem aí, podem comentar no Facebook, podem comentar no site, podem mandar e-mail se preferirem. E vocês têm uma boa justificativa pra comentar agora, porque tá aí o cara novo começando junto da equipe. E nós precisamos de vocês pra gente decidir o nome deles e não fazer que o Barão fique irritado, né? Com mais um nome japonês no grupo, além do Kira, que está aqui comigo agora na leitura de e-mails. Oi. Já que ele dormiu durante o programa. Mas enfim, vamos ler aqui nossos e-mails. E, bom, galera, só temos um único e-mail, como eu disse, vocês não estão comentando direito, mas eu espero que vocês comentem alguma coisa aí pra gente conseguir dar um nome pro cara novo aí que gravou esse último programa com a gente. Então, vou deixar aqui pro Kira ler o e-mail, já que ele não teve na gravação. Eu vou ler esse e-mail sozinho. Deixa eu ver. Vamos revezando, pô, parágrafo por parágrafo. Ok, tá. Cada um vai lendo um parágrafo, então. Porra, me colocaram pra ler só os anéis aqui, velho. É, esse e-mail bem grande, cara. Mas é legal porque dá uma valorizada na nossa leitura. Verdade. Então pode começar aí, Kira. Bom, caríssimos, descobri seu podcast no Podflix enquanto procurava alguma novidade. Eu gosto muito de cinema, de animação. Vocês chamaram minha atenção por serem específicos neste assunto. Vocês conhecem a seção trivia do IMDB, certo? Lá tem bastante curiosidade sobre quase todo o filme, o que dá para alimentar bem as pautas. Por favor, não deixem discussões circulares começarem, como aquele do episódio 2, Bate-Boca. Não é legal entrar e menos ainda ouvir. Eu queria comentar que eu não sei o que é IMDB. Caraca, você não conhece o IMDB, cara? Calma, deixa eu terminar, depois você me bate. Queria agradecer por ele ter sugerido isso, porque pelo visto vai ser bastante interessante, vai ser de bom uso de todos nós. E pedir desculpa pela discussão, é porque realmente eu sou uma pessoa que tem uma opinião muito forte e que Vitor tem opiniões muito frágeis. E eu costumo não gostar quase nunca do que ele fala e a gente acaba sempre discutindo. Bom, primeiro eu tenho que dizer uma coisa, tipo, como assim você não conhece IMDb, cara? Me desculpe aí, caríssimo, como é o nome dele mesmo? Fernando Abreu. Eu mesmo sendo host, quando há um embate entre Kira e Podvito, eu não consigo meio que amenizar as coisas, porque, sei lá, baixa uma entidade demoníaca neles e eles começam... Chove fogo. E aí fica aquela coisa fervorosa e eu não consigo falar, sabe? Eles acabam não me dando espaço pra interromper nem nada. E aí deixa rolar, vai isso mesmo e se dane, né? Treta, todo mundo gosta de treta. Bom, vou dar uma continuidade aqui. Quando Procurando Nemo estreou, eu estava lá na primeira sessão da sexta-feira da estreia, às 11 da manhã, com apenas mais 2 espectadores, no Botafogo Praia Shopping. Tem alguém do Rio de Janeiro aí no cast? Pô, Fernando, eu tenho que dizer que, infelizmente, todo o nosso elenco do Pode Animar é composto por cariocas. Surpresa, ele vai ficar muito surpreso, eu acho. Tcharam! Isso mesmo, essa galera que tem um sotaque meio estranho, nada carioca, é carioca. É. Mas não fique confusa com o nosso sotaque, é porque somos pessoas muito reclusas, assim, somos aquela pessoa que fica presa dentro do quartinho e tal, e sai, tipo, umas duas vezes no mês. E aí acaba pegando na linguagem de que aprende, tipo, na internet, filme e tal, ou, tipo, que inventa, né? A gente inventa nosso sotaque e a gente vira isso, sabe? Essas aberrações. Tuxi. Excelente! Essa época coincidiu com a promoção dos cartões Visa, em que trocavam recibos de pagamento por ingressos. Cara, eu sinto falta de promoções assim hoje em dia. Eu sinto falta de tudo dos anos 90 hoje em dia. Anos 90 era muito bom. Era muito bom, né? Naqueles dias, eu pedia para as lojas parcelarem as minhas compras à vista para gerar bastante recibo. Consegui tantos vale-ingressos assim que fui assistir ao Nemo 5 vezes. Caramba! Hoje em dia você não consegue assistir... Eu não consigo assistir um filme 2 vezes porque o ingresso tá custando mais de R$25, cara. Tá mesmo, absurdo. E ainda pude distribuir vale-ingressos para os amigos e até subornar pessoas no início das filas com mais vale-ingressos para furar a fila. Se bem que eu fiz isso só uma vez. Pô, cara, digno de um carioca. Eu gosto tanto de animação que vou a todos os Animamundi. Cara, inveja. Nunca perdi um. Fui a todos desde 93. Pô, cara, você começou aí no Animamundi em 93? Cara, que legal. Em 93 eu tava nascendo. Lá você tem a exata dimensão do que são animações para crianças e para adultos. E com pouca a nenhuma apelação. Esses filmes de festival são os meus preferidos. Independentes, artesanais, de autor do Canadá e da Europa, principalmente. Inesquecível a edição de 94. Foi lá que conheci a Pixar. Passaram Knick-Knack várias vezes. Irado. Não conheço, tenho que assistir aí. Eu tô até com vergonha. Lendo o meio dele, cara, eu me sinto um garoto com um bonezinho de hélice e uma caixinha de todinho na mão, cara. Cara, eu me sinto de fralda. Tá, termina aí, continua lendo aqui, né? Sim, no entanto, eu entendi o ponto da sua discussão. Era sobre séries. Realmente, está meio fraco para o adulto no momento, no Brasil. A grana da publicidade está nos olhos dos jovens. Bom, eu vi Akira no cinema, na Estação Botafogo, pouco depois da estreia, em japonês e com legenda em português. Adorei. Nunca revi. E depois comprei todo o mangá da editora Globo. Está lá na minha coleção. Um dia eu ainda vou ler. Fernando, por favor, faz isso por mim, cara. Vai ler seu mangá de Akira, porque, meu Deus, cara. Eu só tive uma coleção de mangás na minha vida. E eu me desfiz dela. E, cara, é uma sensação muito boa você conseguir... Você ter o mangá em suas mãos. Você sente, você vive toda aquela história de uma forma diferente. Eu não consigo mais ler mangá pela internet. Por favor, vai ler seu mangá de Akira. É um mangá maravilhoso. Bom, vamos lá, sou eu. Eu tenho o superpoder de ter uma memória péssima. Somos dois. Mas quase sempre lembrar do cinema onde eu vi determinado filme, mesmo que tenha sido há mais de 30 anos. Não, isso eu não consigo não, não lembro nem o que eu almocei faz meia hora atrás. Bom, o primeiro longa de animação que eu lembro de ter visto em cinema foi o inacreditável Bernardo e Bianca, em Belo Horizonte, em 1977. O cinema eu não sei, que aí também é demais. Claro, tipo, em 77 eu acho que você era só uma criança, né? Acho que é meio difícil, você não deve nem saber qual era. Bom, nos anos 80, a TVE, no Rio de Janeiro, passava sessões de filme, tipo assim, festival, regularmente. Acho que os nomes dos programas eram Desenhos Incríveis e Lanterna Mágica. Foi bom ter sido criança num tempo em que passavam filmes como Neighbors, do mestre canadense Norman McLaren, na TV aberta. Está no YouTube. Formou meu caráter. Foi péssimo ter sido criança sem internet. Que tédio. Espero que vocês tenham força para resistir no duro início de todo o podcast. Com o tempo virá excelência. Na verdade, é duro o tempo todo. Sinto muito. Mas alguém tem que fazer. E eu preciso de podcasts. Abraços. E como eu tinha pedido aqui no podcasts anteriores, o Fernando mandou as informações dele. O Fernando abriu Gontijo, ele é médico, tem 43 anos e mora em Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia é a cidade que nenhum taxista gosta, né? Eu queria comentar aqui, Fernando, você é um orgulho pra gente, cara. Sério, você é realmente motivo de orgulho pra gente. Ter pessoas como você nos ouvindo é sensacional. Eu tô ajoelhando perante a você, abaixando a minha cabeça e dizendo: My Master. Cara, aí, na boa, quem devia estar sentado aqui na cadeira do host era você, cara. Porque, cara, você tem uma vida de muita experiência, cara. Olha só, o cara vai no Animamundi desde 93, cara. Fernando, muito obrigado pelo seu e-mail. Foi, pô, um e-mail incrível mesmo. Você compartilhou aqui experiências que nenhum de nós aqui do elenco poderia compartilhar, porque são experiências que, pô, impossível de nós termos vivido, né? Porque ainda mais que a gente nasceu nos anos 90, eu nasci lá um pouco pro início, o restante do elenco nasceu lá pro meio e o cara novo nasceu lá no final dos anos 90. Então a gente viveu pouca coisa, lembra de pouca coisa, porque a gente era muito pequeno. Então, obrigado por trazer essas memórias e lembrar que houve uma época em que a vida era melhor. Bom, galera, infelizmente esse foi o único e-mail que tivemos, não temos mais nenhum comentário nem nada, é só isso que a gente tem pra ler. Mas em compensação, o Fernando mandou um e-mail bem chicante pra gente ler aqui. Ah, sim, Fernando. Eu sentiria honrado se um dia você participasse de um programa com a gente. Nossa, meu coração até acelera. Mas um programa não focado em assuntos comuns, mas focado mais em nostalgia, falando de, tipo, da nossa vida com as animações quando éramos pequenos, né? Já fizemos um programa piloto assim, mas... Cara, eu creio que seria muito legal ter uma pessoa que tem mais vivência do que a gente, pegou outras épocas que a gente não pegou, ainda mais pra trazer uma identificação com o pessoal que tem um pouco de mais idade do que a gente, né? Pô, até eu tenho que até respeitar, né? 43 anos, eu tenho que chamar o senhor Fernando, ele é um cara bem vivido, bem experiente, e, pô, e é um cara que dá pra ver que ele é apaixonado por animação, já que o cara vai... O Animamundi desde 93, né? Então, Fernando, tá aí o convite, caso tenha interesse em participar de algum programa, só entrar em contato aí, mandar a resposta aí, sei lá, tipo, manda um e-mail falando, tô nessa. E quando tiver uma coisa legal aí, a gente te marca aí. Galerinha, a gente vai ter que ficar por aqui, né? Já que tem uma rada pra ler. Bom, já demos todos os nossos recados, reforçando aqui que é bom que vocês comentem aí pra gente decidir o nome do cara novo. Podem comentar lá no site, que é o podeanimar.com.br. Podem comentar no Facebook também, que é facebook.com/podeanimar. Pode mandar um e-mail pra gente, que é o contato@podeanimar.com.br. E, por favor, nos ajudem nessa decisão difícil para que o cara novo não fique se chamando Kaito e mais um nome japonês seja propagado aqui nesse programa. E isso deixe o Barão estressado. Vocês não vão querer ver o Barão estressado. Ele é jogador de futebol e vai derrubar todo mundo. Futebol americano, sabe, né? Futebol americano. Bom, galera, então a gente fica por aqui. Tem alguma coisa a dizer aí, Kira? Eu queria dizer que eu fico muito satisfeito e grato com o nosso trabalho ao receber um cara tão experiente quanto o nosso caro mestre Fernando. E queria pedir que, pô, vamos badalar isso daí, pessoal, que tá muito parado, cara. É, então, galera, a gente vai ficar por aqui. O recado tá dado. Até o próximo programa. Tchau. Valeu. Kira, tá aí? Tá vivo? Juan, Kira. E morreu. Fala oi. Kira, se estiver dando cu, fica quieto. Caraca. Cara, eu tô achando que ele dormiu, cara. Meu Deus. Vamos começar, vamos. Isso é tudo, pessoal!